Bom dia, estamos na EFA de Camões, município de Sem Peixe. Ué, e o que é uma EFA? Uma EFA é uma escola familiar agrícola que ajuda as famílias, ajudam a plantar, ajudam também a se conhecer, formar dentro de uma escola, uma comunidade e uma família. Qual é a diferença entre uma escola, entre aspas, tradicional e uma EFA? Está botando em prática, está fazendo, está aprendendo agricultura, criações. Então, o que você está aprendendo? Está botando em prática. Tudo em passo a passo. Ué, por causa que a gente, o normal é a gente estudar de dia e tem a turma de tarde. E nós aqui fica 15 dias ou mais. E fica de dia até a tarde. Entendi. É, aqui na escola, a gente aplica a pedagogia da alternância. Os alunos, eles ficam internos na escola por 15 dias. 15 dias eles estão em casa aplicando aquilo que eles aprenderam dentro da escola. E quais são as estruturas que compõem uma EFA? Viveiro. Horta. Pasto. Plantação de milho. Criação de porcos. Criação de porcos. Horta medicinal. E vocês gostam de estudar aqui? Sim. Como ou por que o método de ensino da EFA é importante para o processo de regeneração do Rio Doce? Aprendizagem com a terra. Além do aprendizagem com a terra, o respeito com a terra. Eu vou fazer a pergunta? Sobre outro negócio que eu tenho. A gente escutou falar de um tal projeto de plantar águas aqui na EFA. Isso é verdade? Isso é verdade. A gente está com um projeto já em fase de finalização, onde nós conseguimos fazer o cercamento de 21 nascentes aqui no município de Sem Peixe. Além do cercamento dessa nascente, a gente tem a construção de um viveiro aqui para poder fazer o reflorestamento dessas áreas, construção de caixa cheia e de caixa seca para poder, no período da chuva, conseguir armazenar a água para poder recuperar essas nascentes. E, além disso, o projeto também incluiu a construção de 10 fossas nessas propriedades que foram selecionadas, além de uma mini estação de tratamento de esgoto aqui dentro da escola. Oh, bom demais. E aí, galera, vamos reunir as forças e ajudar o Rio Doce. Thank you. faço tudo aqui na arte da escolha. Ali do lado parece ter uma horta, então a gente faz a música na hora pra poder improvisar. Pra poder improvisar, a gente quer cantar, a gente quer alegrar o dia da população. Oh,